Há tanta morte por aqui, há tantos crimes por aqui, pessoas se escondendo em uma grande escuridão, pessoas se odiando que nunca deram suas mãos. A terra já se sente só, o verde já chorou demais, os pássaros voando no céu azul já pedem paz. Preciso caminhar por aí pra um dia encontrar você, pra te dizer: vem pra você ver. Queria eu te conhecer, pra te dizer que o mundo sem eu e você não tem porquê. Queria eu te conhecer, pra te dizer que não dá mais, uma bandeira pede paz, crianças curdas mortas, crianças no Brasil também. Se você dorme em paz e feliz, eu sinto muito por você. Eu não posso me conformar, nós somos parte de um só, com ideais unidos, com força e determinação, amando uns aos outros, fica mais perto a solução. Pra você ver, vem pra você ter. Queria eu te conhecer, pra te dizer que o mundo sem ele e você não tem porquê. Queria eu te conhecer.